Fumar um na praça não pode, mas cheirar pó na viatura pode, né? Steve, vai saber quem é Steve. Não tenta comigo, sou um mano perigoso. Não tenho cabelo e nem medo de morrer. Eu com as cocotas sou um mano rigoroso. Vou botar com força, coisa dentro e correr. Kukus Klan sente ódio do meu mano negro. Eles gostam da minha careca branca. Mal sabem eles que nós já fudendo pelo. Caso eles me importunem, eu agrido eles. Coca-Cola e cocaína, o governo lucra. A economia deles é gastar com puta. Não podemos fumar um baseado na pracinha. Pó na viatura é liberado, né, Steve? O universo não tem guardiões pra defender. E caso tivesse, eu ia chamar pra lutar. Uma faca de cozinha faz você sofrer. Já tentei usar uma dessas pra tirar minha vida.